meu coração. Veja só que bom eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não. Veja só que bom eu fui.